Braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No vontade de voar, sou menino, passarinho com vontade de voar. Seja quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor.